Tá. 3520, complete na ILS Extraction, boa noite, desse mamil, bom ponto. 26, bom ponto. Boa noite, uma meia desses 2000 pés, altímetro 9092, cruzado na ILS X-Ray, forma estabilizada. Mãe, estabilizado, hoje no meio da Globo, obrigado. Boa noite, sem livre pouso, pista 10, vento 100 graus, meia dos heróis. Obrigado, pouso na pista 10. Santa 3520, solo aos 34, livre à direita, ao livrar montanha, minha escuta, prosseguindo táxi via Alfa Juliette para o 04. Escuta Alfa Juliette para o 04, Santa 3520. 9 igual, voo 8 no meio. 8 no meio, torre 18 meio. 18. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-1, 0 grau, 7 nós, 1-8 no meio. Bono 8 no meio, solo 40, livra direito, a livrar, mantenha-me escuta, prosseguindo via Alfa Juliette para o 05. Gente, ao livrar, mantendo a sua escuta, Alfa Juliette para o 05, gol, Bono 8 no meio.